93, foi não? Só para informação, bom 293, já recebeu o Max 178. É transcrito, sim. É transcrito, boa noite, 45. Boa noite, 45, identifique, mantenha nível de voo 380, para onde brilha? 380, boa noite, 45. C3305, desça até o nível de voo 150. Atalho 2224 é definitivo com conquista, tem uma pouso, serviço radar é encerrado. Valeu. C3305, chame 119.8. Uno 970, vigilância 370, mantenha, vou direto para a box. C3605, a identificação desse nível de voo 050, na prova de TAP. No 476, voo no 476, mantenha 390 vigilante. C624 vigilância, mantenha 350. C3436, centro de vista. Enquanto tempo você não atinge 370? 3436, autoridade 370, aguardando a informação do senhor. Voo no 473, chame 12425. Perfeito. Voo no 973, centro. Chame 124 decimal 25. Tá 3315, tá 3315, chame 124 decimal 25. Cada bom, descida nível de voo 060. Em 605, deixador no 6, ajustado 1020, nível LS, aproxima por localizador. Quatro e meia, mantendo 370 agora, copiado. Vigilância, mantenha 330. 5212, no meio, boa noite, Arim, decola pistão 0, 180 graus, 12 nós. Gol 1170 com Raspira Céu 1150 autorizada a chegar na Mari. Quanto ao Xané, até o nível de voo 170 autorizado. Autorizado voar direto para Bog. Uno 70. 229, controle 119.8. Controle 119.8. Boa noite, bom serviço. Reautorizada descida para 4-6, o ajuste 1-0-2-0. Olha, boa noite, Trip 5216, decolado, não se escuta. Trip 5216, contato Arnaldo Decolagem, sob nível de voo 190 no perfil da saída PUCA. 190 no perfil da saída PUCA, 5216. 1-2-4-6, reautorizada descida 4.000 pés, ajustado 1-0-2-0. Gol, Trip 4900. E a verificação Trip 4900. Mantenha nível de voo 370, reforço de piso. 150, 150 autorizado para o Trip 4900. Vigilância, mantenha 350, senhor de identificação, repórter descida, guarda de chegada mais. 62, desse 4, informe número MAC. A 224 mantém a 70 e após o nível de voo 280 mantém a máxima de 250 nós indicada para sequenciamento. Boa noite, tá? 3305. Tá, 3305, boa noite, ajuste 9020, coxa de aproximação, guardando pista livre. Baixo, vou guardar no 3305. Faz, andei bom, ato 5, decimal 4, faz. Grip 5218, chama o controle Salvador, 119, decimal 8. Boa noite, acione identificação, desça nível de voo 050, na proa de TAP. 050, na proa de TAP, 31142, aguarde. Da 3316, acione identificação, mantenha no 350. 305, cheque trem, pouso autorizado, pistão 90, vento 180 graus, 139. Esse pouso não no zero, tem bastante recação, 3305. Curso do autorizador, voo no 243. 6271, acione identificação, mantenha de voo 390. 198, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4235, está 2 milhas do externo. Azul 4235, ajuste no 020, continue a aproximação, guardando a pista livre. Afirmativo, azul 4235. Zero. Possibilidade na curva direita para Dael direto? Afirmativo, azul 5097, após o azul PL, está autorizado a proa de Dael. Obrigado, pronto, Dael. O azul 415097. Tan 3305, solo aos 36, Olivra 1211. Trip 5216, pode voar, Aracaju? Negativo, 5216, mantém o perfil de saída. Externo, baixar travada azul 4235. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado pouso azul 4235. Controle. Ah, escuta. Autorizado voar com o do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, muito grato. voo 1170, chama o controle Salvador, 119.8. Passando o nível 180 descida, põe 7787. Ativo, mantém o perfil de chegada. Oceano 6224, formação de tráfego, 12 horas, 14 milhas, rumo ao Nordeste. Passando o nível 170 descida, aumenta o banco 7787. Seu M2-24, chame o controle Salvador, 119.8. 295, bom trabalho, bom no 246. M2-24, chame o controle Salvador, 119.8. Leandro, baixou, travou, capazinho. Bom, 246, ajusta no 020, continua a aproximação, aguardando pista livre. Positivo no 020, aguardando liberação para pouso, com 246. 5216, Flamengo Recife, a frequência 126.85, caso negativo 125.45. Acione identificação desse nível de voo 060 no perfil da chegada Mari. No 0, vento 180 graus, 119. Livre, pouso não no 0, voo no 246. Azul 5097, Sam Recife, 1251, no caso negativo, 13395. 251-3395, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite, Azul 5097. Azul 5097, acione a identificação, submantenha no 340. Identificou 340, alguma possibilidade de uma bridge? Após o nível 200, autorizado bridge, Azul 5097. Após 200, vou abrir 5097, obrigado. Trips 4900, controle Porto Seguro 1209. Zero, autorizado nível 150, chega na Mari. Tá 3436, chame 1-2005, alterno 25945. Azul 5097, vou direto pro São Bride, Azul 5097. Muito obrigado, 5097. Receptando o curso localizador, 2195, até a volta, obrigado. Salvador, boa noite, Felipe 52 à noite. Felipe 52 à noite, boa noite, ajuste no 020, reporte baixado de trabalho. Portaremos 52 à noite. Gol 1290, chame o 101-2085, alternando 2545, 1290. Irmão. Acionado nosso CNA 1020. Trip baixou e travou? Baixou e travou no momento, Trip 5218. Autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 129, Trip 5218. 7, 5218. Baixo travado, gol 1-1-7-0. Postando em 3-1-3, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-4 nós. Gente, gol 1-1-7-0. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-5 nós. Sempre pouso na 10, gol 1-1-7-0. Tá 3-1-4-2, aguarde. 19-8, é 19-8 ou 19-85? 19-8, 19-8. 19-8, boa noite. Afirma, 3142, mantém a rota, aguarde com coordenação. Está aguardando a decolagem, suba nível de voo 360, no perfil da saída da AEL, após 2.000 pés, está utilizado a prova de LIDAR. Ok, 360, após 2.000, LIDAR, 6313. Exato. Gente, com 7 notas de cimento, 2-1-1-8-9-5-1-2. 1-8-8-8, desça do seu pé, de IPRS, aposta com o localizador. 2.000 vai chamar o posto, boa noite, boa noite. 1970 autorizada por hoje, tá? Descida para 4.000 pés. Adicione identificação, mantém nível 250. Xenia 224, ajuste na guarda 20, continua aproximação, guardando a pista livre. Gol no 170, solo 54, direita 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 70. Gol 972, acende a indicação, boa noite, deixa 4.000 pés na pegada 12. Azul 4488, autorizado decolagem, pistão 0, vento 190 graus, 12 nós. Autorizado nível 150, Sierra Mare. Oxfam 6224, autorizado pouso, pistão 90, vento 180 graus, 90 nós. Gente, 6224 de pouso, 90. Azul 4488, decolado aos 56, controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 4488. Olá, doutor, boa noite, 88. Azul 4488, boa noite, contato agora na decolagem, suba nível de voo 350, não precisa sair da PUCA. É PUCA 350, 4488. Gol 293, Recife. Gol 293, chame o CEP Brasil, 2425, alterno 26, decimal 55. Autorizado pouso, pistão 90, vento 180 graus, 90 nós. Boa noite, 88, feliz hoje. Oxalé 6313, chame Recife, frequência 1251, caso negativo no 3395, bom voo. 1251, não atende nada? 133.95. Papa direct 4, maintain position. Boa noite, Oceanero 63, Zona 3. R63, Zona 3. Sua unificação, submantém no 360. Verificou 360, 63, Zona 3. Poderia um abrir, 63, Zona 3? Aguarde, Oceanero 63, Zona 3. Alternada 12545. Grato, uma boa noite. Europa 084, clear for takeoff 910, wind 190 degrees, 15 knots. Boa noite, essa é a identificação, desça 4 mil pés, o ajuste 10020. Afirmativo. Oceanair 6303, chame 124, decimal 25. Decimal 8. Bom, boa noite, decimal 8. Vou partir do 8 fora. Allora, good evening, vou partir do 8 fora, clear. I mean, this is an zero moment departure, Europa 08 port. Mas foi Salvador, voo 970, passou estéreo e máximo travado. Voo 970, boa, ajuste 1020, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 14 nós. Teleporte 1090, voo 970. Localizador. Europa 08, qualifying Harry Momo. Harry Momo, Europa 084. Xame 271, Xame 126, Response 7. São 3498 Centro. 498, chame 125, decimal 45. 476 Centro. 2224, submantém nível de voo 190, reporte atingindo, aguarde contato radar. Voo 970 no solo, ao 07, direita 1211. Autorizado, pistão 10, vento 180 graus, 13 nós. Autorizado, pô, está certo. Zona 78, desça 2010, o ajuste 316, chame 125, decimal 45. Europa 0, K4, contact Recife, frequency 126, decimal 85, if enable 125, decimal 45. Autorizando a chegada a Bonf, reporte ideal de descida. Afirmativo, voo no 726, autorizado o procedimento. Now 6272, squawk current, maintain flight level 370. 098 na escuta do centro. Bono 098, chame para descida, senhor de edificação. Bono 098, direto para Bob. Delta 501, call carrying, maintain flight level 330, confirm Mach number and cell call code. Autorizado pouso, pistão 90, vento 180 graus, 109, ajuste 10020.